ser 30. Quando um homem morre, os embalsamadores apresentam à família uma lista com o preço de tudo o que é necessário para o funeral e a família decide o que é capaz de pagar. E isto inclui a mumificação? Sim, Kemsa encolheu os ombros. É algo que todos os egípcios sabem, mas eu não sei, conta-me mais. Estão envolvidos no processo muitos artesãos especializados. Um homem examina o corpo e inscreve as marcas que indicam os locais onde devem ser feitos os cortes. Outro homem usa uma lâmina de obsidiana para realizar as incisões. Os embalsamadores retiram, através delas, todos os órgãos internos. Os vitais, como o coração e os rins, são lavados em vinho de palma e especiarias e colocados em vasos selados. Os órgãos que não servem para nada são deitados fora. O cérebro é o mais difícil de remover. Os embalsamadores têm de inserir finos ganchos e pinças de ferro através das narinas e retirar todos aqueles inúteis pedaços de matéria cinzenta. As cavidades do corpo são então cheias com mirra, canela, incenso e outras especiarias conhecidas apenas pelos embalsamadores. Em seguida, as incisões são cozidas e o corpo é coberto de salitre. Passados 70 dias, o corpo é lavado e envolto em longas tiras do melhor linho e a mumificação é dada por terminada. Este é o método de primeira que todos desejam. O resultado é um corpo impecavelmente preservado, com cabelo, sobrancelhas, até pestanas intactas, de tal forma que o homem parece estar apenas a dormir. Impressionante, exclamei. E o segundo método de mumificação? Kemsa ergueu uma sobrancelha. Aqueles que não conseguem pagar a melhor mumificação contentam-se com a intermédia. Não são realizados quaisquer cortes e os órgãos não são removidos. Em vez disso, os embalsamadores enchem grandes seringas com óleo de cedro e injetam o fluido através do ânus e da boca do homem morto, tapando em seguida os orifícios para que o fluido não possa escorrer. O corpo é coberto de salitre durante o número de dias prescrito. Depois os orifícios são de novo desimpedidos para que o óleo abandone o interior do corpo. O óleo de cedro dissolve os órgãos internos, percebem? E o salitre seca a carne, de forma que uma tal múmia se encontra protegida da corrupção e apresenta alguma semelhança com o corpo vivo original. Ainda assim, uma tal múmia não pode ser exibida, nem mesmo entre os membros da família. Querem mais romãs? Abanei a cabeça, sentindo-me um pouco enjoado. E a terceira forma? Kemsa estremeceu. Não falemos disso. Como eu disse, é apenas para os mais desesperadamente pobres, que não conseguem pagar qualquer uma das outras. E não creio que vocês gostassem que lhe descrevesse os resultados. Assentia em concordância. Se um corpo for mumificado da melhor das formas, o que é feito dele? A múmia é devolvida à família e colocada no interior de uma caixa de madeira, onde são inscritas as fórmulas necessárias para se chegar à terra dos mortos. Algumas são muito ornamentadas, mas outras são menos, depende de quanto a família gasta. Para os nossos pais, os filhos da minha família, nunca compram nada inferior à melhor das caixas para múmias, gritou Djal subitamente. Depois baixou o rosto e ficou de novo em silêncio. Então a múmia é colocada numa caixa, disse eu, e depois o que é feito dela? Depois dos ritos fúnebres, continuou Kemsa, a múmia é levada para o jazigo da família e encostada à parede direita na sua caixa. para que quando os seus descendentes a visitam, possam fitá-la cara a cara. Se a família for demasiado pobre para comprar um jazigo numa área sagrada, poderá acrescentar uma divisão à casa e guardar nela os seus antepassados. Algumas famílias preferem uma dessas salas a um jazigo num cemitério, já que lhes permite conversar diariamente com os antepassados. Considerei a questão. Se o espírito de um homem segue viagem para a terra dos mortos, de que serve a múmia? Kemsa olhou para mim como se eu fosse um simplório. Djal gemeu e enterrou o rosto nas mãos. Kemsa explicou. Depois da morte, o Ka é libertado do corpo e procura descobrir o seu caminho através dos muitos perigos da terra dos mortos. Contudo, para que o Ka sobreviva, é essencial que o corpo terreno seja preservado da decomposição e que lhe sejam garantidas todas as necessidades da vida quotidiana. O Ka não é imortal. Se a múmia perecer, também o Ka perecerá. É por isso que a múmia deverá ser preservada e protegida. É por isso que os descendentes devem com regularidade conceder oferendas à múmia, para que o seu Ka possa continuar a vingar no outro mundo. Oh, que fiz eu? Gritou Djal, lançando a cabeça para trás e batendo com os punhos contra o peito. O que fiz eu? O que fez ele? Sussurrei ao nosso guia. Kemsa puxou os ombros para trás e olhou de lado para o homem. Acho que sei. Negociaste a múmia de um antepassado, não foi? Djal estremeceu e fungou. Sim, por uma mão cheia de prata, entreguei a múmia do meu pai. De que está ele a falar? Perguntei. Este homem é o mais vil entre os mais vis, declarou Kemsa. Usou a múmia do pai como garantia. Antípatro franziu o sobrolho. Heródoto escreve sobre esta prática. Quando um homem se vê em apuros, pode usar a múmia de um membro da família para obter um empréstimo. Então, esta prática ainda existe? Apenas entre os que não têm qualquer respeito pelos mortos, declarou Kemsa, cuspindo para o chão. Eu estava desesperado, sussurrou Djal. As inundações vieram mais tarde, 2 anos seguidos. Por 2 vezes perdi toda a minha colheita. Tudo o que me restava, investi numa caravana para trazer incenso da Arábia. Depois, a minha esposa e a minha filha, pequena, ficaram doentes. Precisava de dinheiro para pagar aos físicos. E por isso, abdicaste da múmia do teu pai em troca de um empréstimo? Perguntei. Djal assentiu. Há um homem em Mênfis, chamado Motep, que se especializou em tais empréstimos. Um homem ganancioso, malvado. Não há homem mais malvado do que aquele que abandona a múmia do seu pai, declarou Kemsa. Djal ergueu o queixo desafiante. Eu tinha todas as expectativas de pagar o empréstimo. Mas depois a caravana perdeu-se numa tempestade de areia e com ela o que restava da minha fortuna. Todo o dinheiro que Motep me emprestou já gastei com os físicos. A minha filha recuperou, mas a minha esposa ainda está doente. O pagamento do empréstimo terá de ser realizado no início da inundação anual, o que acontecerá a qualquer momento. E eu nada tenho para dar ao Motep. Vende tua casa, disse Kemsa, e deixo a minha esposa na rua? Ela morrerá certamente. O teu primeiro dever é para com o teu pai. Já ouvi falar desse Motep. Sabes como ele trata as múmias que recolhe como garantia? Enquanto existir uma hipótese de pagamento, guarda-as numa sala selada, umas em cima das outras e sem quaisquer oferendas, mas a salvo dos elementos. Contudo, se o devedor não paga, a múmia nunca mais é vista. Dizem que ele as despeja numa ravina nas montanhas líbias, onde os insetos, os lagartos e os chacais se refastelam com os seus restos mortais, e as sobras são transformadas em pó pelo sol e depois espalhadas pelo vento. Para! Já levou as mãos ao rosto e estremeceu. Diz-lhes o que acontece a um homem que entrega uma múmia em troca de um empréstimo e nunca a recupera, disse Kamsa. Não consegues falar? Então eu dir-lhes-ei. Se este infeliz morrer sem recuperar a múmia do pai, a lei proíbe que seja mumificado, nem que seja pelos padrões da terceira classe. Não poderá sequer receber os ritos fúnebres. O seu corpo apodrecerá. O seu cá perecerá para sempre. Oh, que fiz eu? Gritou Djal. Que tolo sou! Mas falaste de alguém que te viria salvar? Disse eu. Foi para isso que entraste na pirâmide, não foi? Quando percebi o desespero da minha situação, abordei todos os sacerdotes de todos os templos de Mênfis, suplicando a sua ajuda. Apenas os sacerdotes de Ísis mostraram algum interesse na minha súplica. Desaprovam a existência de homens como Motep e expulsá-los-iam da cidade se pudessem. Chamaram Motep e pediram-lhe que fosse misericordioso. Primeiro ele recusou, mas os sacerdotes foram persistentes e ele acabou por dizer que este homem Djal responda ao segundo enigma da Esfinge e devolver-lhe-ei a múmia. Disse-o com um sorriso claro, porque nunca ninguém foi capaz de resolver o enigma. Um segundo enigma da Esfinge? Exclamei. Ainda há dias, ao ver as esfinges no exterior do templo de Serapis, Antípatro e eu recordámos o famoso enigma que foi colocado a Édipo. Mas nunca ouvi falar de um segundo enigma. Nem eu, disse Antípatro. Não, perguntou Kamsa. Em Mênfis, todos o conhecem. As mães provocam os seus filhos com ele, pois ninguém o consegue resolver. É assim. Sou visto por todos os que por mim passam, mas ninguém me vê. Coloco um enigma que todos conhecem, mas ninguém me conhece. Olho para o Nilo, mas viro as costas às pirâmides. Antípatro fungou. Como acontece com todos os enigmas, suponho que exista uma solução óbvia. Mas parece um disparate. Como pode uma coisa ser vista por todos, permanecendo invisível? Não foste capaz de o resolver? Perguntei. Como poderia eu fazer o que mais ninguém foi capaz de fazer? Respondeu Djal. O enigma refere às pirâmides. Por isso, desesperado, acabei por vir até aqui ao templo de Ísis, que se encontra à sombra das pirâmides. Prostrei-me perante o santuário e rezei, pedindo à deusa que me mostrasse a resposta. Um dos sacerdotes ouviu-me. Expliquei-lhe a minha situação. O homem rezou comigo e disse-me que Ísis lhe tinha mostrado a solução. Eu devia entrar na grande pirâmide, deitar-me no sarcófago aberto que encontraria no seu interior e esperar pela vinda daquele que me revelaria a resposta ao enigma. Parecia uma loucura, mas que mais havia eu de fazer? Ao cair da noite, sem ninguém por perto, o sacerdote mostrou-me a entrada para a pirâmide e acendeu uma tocha para iluminar o meu caminho. Percorri a passagem sozinho. Encontrei o sarcófago. Deitei-me no seu interior como um homem morto. Quando a tocha se apagou, fiquei na escuridão. No entanto, eu confiava em Ísis. Por isso, rezei incessantemente Esperei pela vinda daquele que me daria a resposta, mas infelizmente não recebi nenhuma visita divina, só tu. Jal inclinou a cabeça e dirigiu-me um estranho olhar. Mal reparei nisso, até perceber que Antípatro e Kemsa também me fitavam com uma expressão curiosa. Tal como apercebi-me de súbito, uma figura alta e imponente que de súbito surgiu na entrada para o templo. O recém-chegado envergava uma longa túnica de linho com bordados esplêndidos. O vestido era justo na zona do peito, mas a partir da cintura caía em pregas soltas até aos pés. Tinha a cabeça completamente rapada. Os olhos penetrantes estavam pintados com kohl. O sacerdote de Ísis! Gritou Djal, prostrando-se nos degraus. Fiz o que me ordenaste, mas Ísis nunca veio, nem Anúbis, nem qualquer outro deus ou mensageiro, apenas este jovem, um romano chamado Gordiano. O sacerdote continuava a fitar-me. Que curioso que Ísis tenha enviado um mero mortal para realizar o seu trabalho. E um romano, ainda por cima? Tossi para limpar a garganta. Ninguém me enviou. Eu e o Zótico somos viajantes. Viemos ao Egito para ver a Grande Pirâmide, uma das 7 maravilhas do mundo. Não foi senão um acaso termos vindo neste dia e encontrado um guia que sabia como entrar na pirâmide, bem como encontrarmos este pobre homem no interior. Um acaso, dizes tu? O sacerdote apertou os lábios. Que tipo de homem és tu, romano? Um homem que resolve enigmas, declarou Antípatro levantando-se. Olhou para mim como se me estivesse a ver pela primeira vez. Encolhi os ombros, sentindo-me francamente desconcertado pela forma como me olhavam. É certo que durante a minha viagem pude ocasionalmente usar os meus poderes de dedução. Ocasionalmente, contrapôs Antípatro. Faz-lo constantemente, devo dizer. Pensa nisso, Gordiano. Primeiro em Éfeso, quando aquela rapariga foi fechada na gruta. Depois em Alicarnasso, quando a viúva... Não precisa de recitar todo o nosso itinerário, disse eu. Mas será que não compreendes, Gordiano? Tu és um solucionador de enigmas, como o teu pai. Vi-te fazê-lo inúmeras vezes. Pareces possuir uma capacidade especial, um poder que os outros não possuem. Tais dádivas provêm dos deuses. E eis que nos encontramos no final da nossa viagem, na primeira e maior das maravilhas, e surge um enigma à espera que tu resolvas. Mas, mestre, não sei a resposta. Acabei de ouvir o enigma, não faço ideia do seu significado. Tens a certeza? Pensa, Gordiano. Balbuciei para mim mesmo, recitando as passagens de que me lembrava. Visto por todos os que passam, ninguém me vê. Um enigma que todos conhecem, mas ninguém me conhece. Sento-me entre as pirâmides. Abanei a cabeça. Não significa nada para mim. No entanto, foste tu quem Ísis enviou, disse o sacerdote. Venham, rezemos-lhe de imediato. Seguimos o sacerdote até ao interior. As paredes do santuário estavam cobertas de hieróglifos que contavam a história de Ísis, a grande deusa egípcia da magia e da fertilidade, irmã e esposa de Osíris e mãe de Horus. As imagens impressionaram-me, embora na altura eu pouco soubesse da sua história, de como reunira os restos espalhados de Osíris, depois de este ter sido morto pelo maléfico Sete e ter dirigido o milagre do seu renascimento. Dominando o santuário estava uma estátua da deusa. Sobre a sua cabeça uma coroa com dois chifres curvos que sustentavam no centro um disco solar dourado. Entre os seios, suspenso de um colar, estava o objeto sagrado conhecido como nó de Ísis, com a forma de uma Ankh, mas com os braços virados para baixo. Como ficaria a saber mais tarde, era o símbolo do seu fluxo mensal, que estava ligado de forma divina à inundação do Nilo. Tinha uma mão erguida, tocando num seio. A outra segurava um recipiente com a forma de um seio, onde era recolhido o seu leite sagrado. O rosto largo era belo e sereno, radiando sabedoria. A deusa revelar-me-á o que deve ser feito, declarou o sacerdote. Tu farás o que a deusa disser e ocorrer-te-á a resposta ao enigma. Estou certo. O homem virou-se para a estátua e ergueu os braços. Ó Ísis, mãe universal, senhora dos elementos, filha do tempo primordial, soberana de todas as coisas vivas, rainha dos vivos, rainha dos mortos, rainha dos imortais, única e máxima manifestação de todos os deuses e deusas, conhecidos por muitos nomes, em muitos locais, nós te chamamos. Estremeci e senti-me um pouco fraco. Que tipo de teste ou tarefa poderia Ísis exigir de mim? Tinha a sensação de que não ia gostar da resposta. Gordiano de Roma, seu tolo, sussurrei para mim próprio. Como te meteste nesta confusão? Não havia ninguém para além de mim que pudesse ouvir aquelas palavras. Iluminadas pela luz quase apagada da minha tocha, as paredes de granito que me rodeavam não me davam qualquer resposta. Enquanto o sol se punha por detrás das montanhas líbias, eu tinha subido mais uma vez até à entrada da grande pirâmide, acompanhado pelo sacerdote de Ísis. Antípatro, Djal e Kemsa observavam da base, enquanto o sacerdote erguia o painel de pedra e acendia uma tocha. Depois, agarrando a tocha com uma mão e segurando a corda com a outra, desci pela segunda vez nesse dia até ao coração da pirâmide. O sacerdote fechou o painel. Sozinho cheguei à câmara fúnebre. Enquanto a tocha ardeu com força, deixei-me ficar de pé fitando o sarcófago. A tocha começou a estalar e pensei para mim mesmo: se vou morrer no sarcófago vazio de Quéops, como Ísis prescreveu, esta é a altura de o fazer. Uma vez apagada a tocha, de certo ficaria desorientado e perderia qualquer sentido de direção. Também era possível que perdesse a coragem e corresse para a passagem estreita, desesperado por escapar às entranhas da pirâmide. Ísis tinha orientado Djal no sentido de que este procurasse a solução para o seu problema, deitando-se no sarcófago. De acordo com o sacerdote, a deusa dissera-me que fizesse a mesma coisa, prometendo que a resposta ao enigma me ocorreria. Pareceu-me que a deusa egípcia tinha uma singular falta de imaginação, prescrevendo a mesma provação a dois suplicantes seguidos. Assim que o sacerdote o explicou, protestei. A ideia em si era uma loucura. E olhei para Antípatro em busca do seu apoio. No entanto, o meu velho tutor tinha feito o oposto. Parecia convencido de que tudo o que o sacerdote dizia devia ser verdade e de que eu era de facto o emissário prometido por Ísis. Tudo o que aconteceu desde que deixámos Roma conduziu-nos a este momento, declarou. Tens de fazer isto, Gordiano. É o teu destino? Antípatro deixou-me sem resposta. O sacerdote assentiu com gravidade. Djal caiu de joelhos e fitou-me suplicante. Olhei para Kemsa esperando que este me dissesse que Djal merecia o seu destino. Mas em vez disso, o guia abraçou-me, como se abraçaria um guerreiro corajoso, prestes a partir numa perigosa missão, e limpou as lágrimas dos olhos. E pensar que fui eu, o humilde Kemsa, quem te conduziu ao teu destino. Todos estavam convencidos de que eu devia cumprir o desejo da deusa. Na verdade, uma parte de mim sentia-se lisonjeada com a sua confiança e intrigada pelo desafio. Contudo, uma vez dentro da pirâmide, essa parte de mim começou a esmorecer, desvanecendo-se um pouco como a chama da tocha que se apagava. Que loucura! Exclamei eu, enquanto subia para o interior do sarcófago e me estendia a todo o seu comprimento. O granito rudemente talhado era frio ao toque. Agarrei o pau da tocha e fitei as suas derradeiras centelhas até o brilho laranja se apagar na mais absoluta escuridão. Deitei fora a tocha e cruzei as mãos sobre o peito. Então e agora? Disse em voz alta. Não obtive qualquer resposta, apenas o silêncio. Fechei os olhos, abri-os, não fazia qualquer diferença. Estava rodeado pela escuridão infinita. Pestanejei e de súbito senti-me confuso. Estavam os meus olhos abertos ou fechados? Tive de erguer as mãos e tocar nas pálpebras para ter a certeza. Tão absoluto quanto a escuridão era o silêncio. Dei por mim a fazer pequenos sons, estalar os dedos ou bater os dentes, apenas para ter a certeza de que não tinha ficado surdo. Por fim, a total falta de imagens e sons, a princípio enervante, começou a ter um efeito sedativo. Fechei os olhos e deixei-me ficar deitado, absolutamente imóvel. Tinha sido um dia comprido, quente e cansativo. Terei dormitado ou terei apenas imaginado que o fiz? Parecia estar a entrar num estado de consciência que nunca antes tinha experimentado, nem a dormir, nem acordado.